Fox Lima, solo 3-6, táxi em frente, livra na última esquerda, na Lima, e chama solo 1-2-1 decimal 9. Oscar, livre ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Tipo 5627, aguarde, coordenaremos com o controle, ok? Patango, November Fox Lima, autorizado táxi via Lima, pátio 1 até o pátio 3. Sabatango novembro, Fox Lima, mantenha a posição antes do través 09, puxando 09, puxando no 08, ok? Força Aérea 2591, Tango confere, aguarde para a cópia número 2. Azul 4065, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pistola 0, quando lá, chame torre 118 decimal 95, ajuste na 0, 1-1. Sapatango November Fox Lima, autorizado táxi Lima pátio 1 até o pátio 3. Mantenha a posição alinhada, estimado 2 minutos. Luna 966, Tango confere o número 3 para a cópia. Trip 5627, pronto, cópia. Trip 5627, autorizado Aracaju via Golf 677, nível 130, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, aciona 5131, controle 129, decimal 45. Sinal normal, 10 visual. 3217, boa tarde, livre posição no 0, vento 1 no 0 graus, fundo 39, altímetro no 0 no 1. Pouso no 0, é o 3217. Fechamento correto, chama para push e acionamento. Para push e acionamento, 3-2-1, posição 612. November Fox Lima, segue à esquerda pelo pátio 1, aí contornando os portões, após direito ao pátio 3. Estacionamento 6321. 6321, após a passagem do Papa 28 Romeu, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, chama para táxi. Após a aeronave de pequeno porte na retaguarda, está autorizado. 6321. Força Aérea 2591, pronto, cópia. Cara 2591, autorizado Brasil, avião Zulu 17, nível 380, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil Arbor Elephant, aciona 5541, controle 129, decimal 45. Oscar, livre decolar da 17, atento ao exterior de turbulência, vento 1 no 0 graus, como 2, né? Força 2591, confirma o pátio. 65 ali, mantenha no 0. Chamou? Coordenação da equipe de solo, chama para o táxi, triplice 241. Confirma? Gente. Paulo, Paulo 2, é o 3217 da Serra, livrou a nossa escuta. 3217, autorizado táxi V Alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, é o 3217. 65 vai manter a posição alinhada, estimado de 3 minutos, devido à nave decolada da outra pista. Então, 3217, autorizado em graça na Juliette, portão 04, pátio 1. Ok, vamos lá, via Juliette, pátio 1, portão 4, 3217. Para o táxi, hoje é 6321. A bordo total de 102, autonomia de 5 horas, alternando Goiânia, Montanha. Oxenê 6321, aguarde para o táxi. Aguardando. Aguarde para a Copa Boa, 996. Sente, coordenação da equipe de solo, chama para táxi Boa, 996. Colar da 10, vento 100 graus, como 2, nosso. Oxenê 6321, atente a aeronave taxiando à sua frente para o portão 04, após a passagem da mesma está autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pistão na 0, quando lá chama torre 118 decimal 95, ajuste na 011. Está livre o táxi com 6231, quando pronto, 295. 241 no pronto táxi, POB 36, 5 horas e 30 de autonomia, Altena, Montes Claros. Tipo 5241, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado táxi, vai reportar para ingresso no principal, tipo 5241. Decolando aos 47, controle 129.45, Paulo. 2945, beleza. 1, taxi Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 011. Exato, ingresso no principal, quando no ponto de espera da 10, 2845, 35249. Boa, 9, pronto, cota. Confirme. Agora a 966 está pronto para seguir. Autorizado, Campina Grande, via Alto Zulu 10, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Pucas de Pá, aciona 536, controle 129.45. Campina Grande, 370, nível Alto Zulu 10, decola 10 pela esquerda, Pucas de Pá, 5136, transponde 129.45, contra. Cotejamento correto, chame para o táxi Gol 966. Chamada. Tomo no 0 graus, como 3 lá. Ali em decola, 3, 2, 1. Após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1 no 0. Após a corrida. Ciente. Com 80 no POB, alterna Fortaleza, 4 horas e 15 de autonomia. Autorizar táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera com, na pista 10, quando lá chama torre 118.95, ajuste na 011 no Gol 1966. 1011 no ponto de espera 1895, obrigado. Dois a bordo, parte 4, Branco Luiz. 29.45, Paulo. 29.45, obrigado, 632. Branco Luiz, que voou local, confirme intenções. TGL onde? Ciente. Mantém a posição alinhado. Bravo Luiz, pronto, cópia. Relatando Bravo Luiz, autorizado voo local, toque remetido em Vera Cruz. Decola da 17, com a primeira curva pela direita, segue corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aciona 0116, controle 129.45, torre 119.95. No livro decolar da 10, vento 100 graus, como 2 lá. Salvador, boa tarde, voo na 966, vai se aproximar do ponto espera, pronto. Estacionamento e táxi, chame torre 118-95. Abre a frente, a linha mantendo zero. A linha tem que saber, voo 966. Decolador 5-2, controle 129 decimal 45, bom voo. 19-45, boa. 29-45, 35-2-4-1. Sete, formação em curso é Tango, com fins 360, ponto cópia. Pronto. Autorizado com fins via Upzulu 16, nível 360. Decolador 10. Com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5156, controle 129 decimal 45. 360, Pesilu 16, 10, direita, Euleda bridge, 5156, 2945, tá na 10, vai chamar pronto. Planejamento correto, estamos indo para o gol 1097. Coordenação da equipe de som, chama para o táxi, chama 3155. Está livre, vai coordenar, chama táxi, 3155. 0, vento 100 graus, com 1 norte. Mandei decolagem, vou, hora 9:30. Série 2591, autorizado táxi até hotel. Na hotel, chame torre 118-95, ajuste na 01. 1966, decolador 54, agora é o 55, controle 129-45, bom voo. 2945, até daqui a pouquinho. No 01, livre taxa, chama para ingresso. Imediato, 2591 na Delta. Sério, 2591, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi de Alfa, reportar antes da Juliette, 2591. Salvador, Luna 620, tá no externo da 10, boa. Estádio no 620, livre pouso na 10, vento no 10 graus com 2 nós, altímetro no 09. Ok, livre pouso na 10, voo na 620, 109. Aí, Salvador, boa tarde, 2231. Passando Dona, Machado travado, 2231. Tá, 2231, reporte externo. Bota lá. Para o táxi do trânsito 315571 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Alterna Galeão. Trânsito 315571, autorizado táxi via parte 1 na Índia até o ponto de espera da pistão na 0, quando lá chama torre 198 decimal 95, ajuste na 011. 1011, livre táxi via Índia até o ponto de espera da 10, quando lá 10895, tá 3155. Alterna 251, onde fazer o catch? Força Aérea 2591, seguirá o airbound da TAM, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, quando no ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste na 011. Força Aérea 2591, segue o airbound da TAM, ponto de espera, torre 118.95. O 35627 para o táxi, com 72 a bordo, 3 horas. 5627, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera na pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste 10111, número 3 no ponto de espera. Quero número 3 no ponto de espera. Índia e o táxi lá na torre 118. Solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. 219. Solo Salvador, muito boa tarde, 620, livre direita. Solo 620, segue táxi via Alfa, Juliette, portão 5. 05, beleza. Serra reduzindo na medida do possível, reporte final de 2 milhas. Tá reduzindo aqui. Salvador, boa tarde, TAM 3155, visual com tráfego na final, ponto de espera da 10. Boa tarde, 3155, após o passaredo na curta final, ali mantenha no 0. Após o passaredo ali mantenha no 0, TAM 3155. Vou na 620, mantenha a posição de Juliette. Mantenha a posição de Juliette, 620. Indianápolis, ingresso Roger Lizano, vou ver. P5627, mantenha a posição? Mantendo o G3, P5627. O Gol 620, condições de ingressar, P5? Afirma, tipo. Tá livre então? Livre, P5. Pelo Quebec, você é livre, pouso na 17, ventou no 00 graus, cono 39, altímetro no 09. 7 livre, pouso, pelo Quebec, você é. No solo 03, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 2 ao lado. Força Aérea até o ponto de espera. Táxi em frente do Força Aérea de 35627. Boa tarde, passaria 2231, livrou? Passaria 2231, autorizado táxi via Alfa Kilo, bate 3. Quando lá tem que sinalizador. Coordenação equipe de solo, chame para o táxi. Coordenação autorizada, Bruno 155, decolador 04, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, bom, até 3155. Eu recebo decolar da 17, vento no 00 graus, cono 3, ó. Série 2591, livre decolar da 10, vento no 00 graus, cono 3, ó. Salvador, boa tarde, Azul 4462, está estabilizado de LS X-Ray. Boa tarde, Azul 4462, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tá aguardando, 4462. Paraná 314 autorizado, Petrolina, nível 340, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Momo Floki. Onde intercepta Pizulu 20, aciona 5162, controle 129 decimal 45. Central 17, reparte RMAR. Whisky decolado ao 07, controle 129.45, bom voo. Azul 4462, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 29, altímetro no 09. Livre pouso na 10, azul 4462. Série 2591, decolado ao 07, controle 129.45, bom voo. Série 2591, controle 945, boa tarde. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Continuando aguardando autorização, Romeu. Táxi 0097, 189, Campinas 13h20. 97, vento no 0 graus, cono 39, altímetro no 09. 1091, sentido vento livre do pouso na 17, não meu. Quem é 1895 para a torre, com 611, 1097, boa tarde. 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. 21, vou livrar, 44, siga até o Lima Tango. Sente, confirme o horário do plano. Gente, ainda não entrou aqui no sistema, mas assim que entrar em linha de contato, ok? Boa tarde, azul 4462 do Brasil. 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte de direto. Alfa, passar para o direto. Seleção meu, curta final está autorizado, pátio 4. Gente, para o pátio 4, vento 1 no 0 graus, cono 49, altímetro 1 no 0 no 1, reporte solo controlado. Solo controlado, reporta ao meu. Decolador do nono, controle 129.45, bom voo. 719, ou melhor, 129.45 grado, boa tarde. Eu vou repassar, estou 1097, ponte espera, pronto. Mantenho no zero. Ali, tem 10, é, 1097. Sete Romeu, solo 9, frequência livre. Papatongo, hotel Lima Tango na escuta. J já foi coordenado com a IES a respeito do seu plano, já estamos providenciando, ok? Azul 4462, está autorizado no ingresso na Juliette, portão 03, pátio 1. Juliette 03 no pátio 1, 4462. 0 graus, como 3, Márcio. Iniciando, 10, 9, 7. Tango, hotel Lima Tango, pronto, cópia. Hotel Lima Tango, autorizado voo local, sobrevoo em Vera Cruz, a 500 pés, decola da RMA, com proa sul, seguindo o litoral sul, em coordenação com o controle, aciona 0143, controle 129.45, torre 118.95. 074, boa tarde, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus com 129, altímetro no 0 no 1. Portaria com trem checado no 0.74. Gente, para acionamento e decolagem, chame torre em 118.95. Embaixo travado, livre pouso no 0, gol 9074. Tá, irmão. Cheque diverso 9074, por favor. 100 com 12. Obrigado. Vento 100 graus, cono 3 nós, altímetro 109, reparte fora do solo. Hotel Lima Tango, segue para o cruzamento, reporte a uma milha do aeródromo. Alô, Lima Dourado, você é atualizado, segue o controle do farol de taxa, direto? Positivo, Hotel Lima Tango, então, da presente, segue com o pro do farol de Itapuã, reporte livrando o... a final da 1-0. Tá livrando o pro da Itapuã, Hotel Lima Tango. 1-0-7-4, solo 1-7, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-0-9-0-7-4. Alfins 360, informação em curso, é a Tango, pronto, cópia? Pronto, cópia, 5-2-3-2-3. 3-2-1-7 autorizado com fins via Pesulu 1-6, nível 360, decola da 1-0, segue o perfil da Euleda, após direto bridge. Ao decolar, primeira curva direita, aciona 5-1-7-5, controle 1-2-9-4-5. Nível de voo 360 para com fins via a Pesulu 1-6, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda bridge. 175 no transponder e o controle 1-2-9-4-5, TAN 3-2-1-7. Cortejamento correto, chama para puxa, acionamento TAN 3-2-1-7. Chama 3-2-1-7. Solo, gol 9074, livro aviso. Gol 9074, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 9074. Gente, Hotel Lima Tango, da presente, chame controle 1-2-9-4-5, bom voo. 1-2-9-4-5, Hotel Lima Tango. Take off runway 10, with left turns, moment departure after VATAP transition, is called 5-4-0-2, Salvador approach 1-2-9-4-5. Negative, Skunk 5-4-0-2, passarei do 2-2-2-1. Read back is correct, report ready for startup and pushback, passarei do 2-2-3-1. Alô, obrigado. 4, em coordenação com a equipe de som, eu chamo para o táxi. 204 para o táxi com... Confirma o Xenemia 304. Para o táxi com 114, são 3 horas e 15 de autonomia, ao CA da Recife. Autorizado táxi direita, até o ponto de espera da pista na 0, quando lá, chame a torre 198, decimal 95, ajuste na 011, o Xenemia 304. Ele está com 95 milhões, obrigado, 6304. Sobre o equipe de São Luís, chama para o táxi, tem 3217. Vai chamar para o táxi 3217. É 314, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, como 3-9. Aí decola, 314. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 620, informação Tango. Gol 620, Tango confere, Recife 370, copia? Copia. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 370, decola da 1-0, com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5172, controle 129, decimal 45, Gol 1620. Autorizado 370 para Recife, via pelo Risco 58. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, 5172 transponder, 12945, controle Salvador, Gol 1620. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, Gol 1620. Camará, 1620. Galeão 360, Tango confere, pronto cópia, Tango 3145. Autorizado Galeão, via Pesuru 1-0, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5412, controle 129, decimal 400. alinhamento correto, chama para posicionamento, então 3145. Decolado aos 3-1, no controle 129, decimal 4-5, bom voo. 2945, 3-4. 3145, confirme o portão e o pátio. Tango, confere Guarulhos, nível 360, copia. Autorizado Guarulhos, vem para o Zulu 1-0, após SMAP, após direto Awake, após direto Mia, após conforme a rota do plano. Nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto Bridge, aciona 5-4-1-0, controle 129.45. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 10, SMAP, direto ao Wake, tchau. Saída da 10, curva direita da Euleda Bridge, 4-0, transpondo 2945. É o controle, o gol, ponto, ponto 69. Cotejamento correto, chama para push e acionamento, gol 1169. Solo 3, 2-1-7, está pronto para o saque. Está com 154 a bordo, 3:40, Guarulhos. São 3217, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pistão 1-0, quando lá chame torre, 118.95, ajuste 1-0, 1-1, bom voo. 1-11-1895, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Em coordenação da equipe de solo, chame para o táxi, passarei 2231. Pronto, ponto espera, o SAM 3217, boa tarde. 3217, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, como 3-9. A linha decola da 1-0, SAM 3217.